A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós vamos gravar um programa muito importante, tá? É um programa, gente, que vai dar trabalho aqui pra mim. E eu espero que todos possam aí acompanhar, porque é muito importante o que eu vou dizer, tá? Programa de hoje, gente, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu aprendi e que me libertou de muito sofrimento. Eu fui libertado de muito sofrimento, só que no começo vai doer. É aí que tá o pulo do gato. Só que vai doer uma vez só e você que tá me escutando vai ter muito do seu sofrimento aliviado com o que eu vou passar pra vocês hoje. Mas não é pra você achar que o Hernani tá falando que ele é o bom da boca, que ele vai ensinar. Não, não é nada disso, ouvinte. Só que eu quero, com toda a humildade do mundo, como um amigo seu, porque eu me considero, você que tá me ouvindo, eu te considero, eu gostaria que você me considerasse um amigo seu. Porque eu te considero um amigo. E eu sou grato a cada um de vocês que escuta isso aqui. Eu, diferente de muitos aí, eu busco ouvinte. Eu entro no fórum, eu respondo, porque eu gosto de você. E sem ser arrogante, pode ser que eu goste mais de você, pode ser que eu seja mais seu amigo do que as pessoas que te circulam. Porque quem te circula pode ser seu amigo por interesse, pode ser seu amigo por ocasião, a ocasião ele é seu amigo. Agora, eu sou seu amigo de graça. Você não paga nada, você não me faz nada e eu me prontifico. Por quê? Na minha cabeça de doente, isso aqui é um projeto social. Na minha mentalidade mongoloide, pra mim isso aqui é um projeto social e eu quero ajudar você que escuta isso aqui. Mas não ajudar numa postura arrogante de falar que eu sou o professor. Não, eu não sou merda nenhuma, eu sou um mongol. Eu fudi a minha vida, eu destruí a minha vida com dois casamentos fracassados. O meu melhor amigo comeu a minha ex-mulher e eu fudi a minha vida. Então eu quero ajudar você como um amigo de verdade, que você não se foda como eu. Então hoje, ouvinte, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu aprendi, que me ensinaram e me libertou, me deixou, me deu muita paz. E eu acho que muitas pessoas hoje, com essa informação que me ensinaram, que eu vou só repassar, não fui eu que criei, eu não sou inventor de nada, eu vou passar uma informação pra vocês que vai ajudar muitos de vocês. Só que vocês têm que ter humildade, gente. Pelo menos enquanto vocês escutam essa merda aqui. Quando vocês estão no mundo, eu sei como é que é. Eu sou igual a vocês, gente. Eu sou um cara com essa mentalidade, essa cabeça doente nossa, que eu não sei o que que é. A gente no mundo, a gente precisa ficar naquela casca. Parece que tá segurando um escudo. Igual aquele do 300, tem que ficar segurando um escudo porque as flechadas estão vindo. Então no mundo você tem que ficar assim. Só que aqui, nesse momento, que tá eu e você aqui, só eu e você, mesmo que você esteja circulando de pessoas, mas aqui, filosoficamente falando, tá só eu e você. Eu quero que você me escute com humildade, não achando que eu sou o bom da boca, porque eu não sou, mas eu quero, ouvinte, te ajudar. Eu quero te passar um conhecimento que me libertou. E eu acho que muitos de vocês vão encontrar a chave dessa prisão na resposta que eu vou repassar para vocês, que me ensinaram. E eu vou passar pra vocês, ouvintes, tá bom? Como um amigo seu. Você que me escuta, muito obrigado. Você que baixa o meu programa aí no iTunes, tá sendo um sucesso, muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado a todos que comentam, muito obrigado pelos e-mails. Eu sou grato a cada um de vocês. E eu quero que vocês saibam disso. Não sou ingrato não, viu, ouvinte? Não sou filho da puta não, mau caráter. Sou grato, muito obrigado a cada um de vocês que escuta aí pela internet o meu programa, tá? Gente, hoje eu vim contar pra vocês que cada um de vocês tem a arma contra um mundo degenerado, mentiroso e contra a Matrix. Todos vocês. Cada um que escuta isso aqui. É a mesma coisa, sem tirar nem pôr, sobre a masculinidade. Vocês que são homens que estão escutando isso aqui, vocês já nasceram homens. O homem tá dentro de vocês, sem duplo sentido. Não põe vinheta agora, não. Não tô brincando, não. O homem tá dentro de vocês, tá? Tá aí dentro. Basta você deixar ele sair que ele sai. Aí eu sei que vai ter ouvinte agora que vai dizer assim. Eu tô dando volta aqui, mas eu vou chegar, calma. Só pra fazer aqui, pra vocês entenderem. Então vai ter ouvinte que vai dizer assim: ah, Hernani, mas eu tenho problema de testosterona. Calma, faz primeiro. Faz flexão, come direito, malha. Se precisar, é foda dar um tipo desse conselho, mas se nego folgar com você, não sai na porrada, não, que hoje em dia tá perigoso. Mas faz uma luta então. Não seja esse problema, faz uma luta, um boxe, alguma coisa. Você vai ver que o homem tá dentro aí de você. Você que tá escutando, que cê, às vezes você se acha moleque. O homem tá aí dentro de você. Tá aí dentro, é só você deixar sair. Tipo assim, você não precisa. Porque vai ter nego que vai querer passar a perna em você, ouvinte. É isso que eu fico puto. Que vai dizer assim: não, eu vou ensinar um negócio aqui pra você. Você vai ler o meu livro. Você vai tomar um remedinho aqui. Aí você vai virar homem. Não, ele tá aí dentro de você. Só que você tem que deixar ele sair. Enquanto você agir igual moleque, igual frangão, e eu tô falando de mim mesmo, eu já fui frangão, eu sou frangão várias vezes. Só que enquanto você agir igual frangão, igual moleque, você não dá espaço pro homem dentro de você nascer. Como o próprio Nessahan Alita descreve, que nós devemos morrer dentro de nós mesmos e nascer um novo homem. Essa é a transição. Essa talvez seja a libertação, pelo menos das matrixes básicas. Depois a gente vai entrando, porque tem uma teoria que diz que ao sair de uma matrix você entra em outra. Porque aí você começa a entrar na matrix que você tá fora da matrix. Isso é uma outra grande matrix. Mas aí é um outro assunto, não vamos misturar as coisas. O que eu quero dizer pra você, ouvinte do Sociedade Primitiva, presta atenção, presta bastante atenção. Vão ter pessoas que vão dizer assim pra vocês: não, gente, a chave da matrix é você ler o livro aqui, tal. Ô, gente, a chave da Matrix... Não, eu vou ensinar você a sair da Matrix. Ah, eu vou ensinar pra vocês a verdade. Quantas pessoas falam isso pra vocês? Eu vou ensinar pra vocês o caminho. Não, às vezes até o cara tem um caminho. Não tô dizendo que quem fala isso é só vigarista, não. Mas o que eu quero dizer pra vocês, a mensagem que eu quero dizer pra vocês, só que ela é uma mensagem muito perigosa. Eu vou dizer uma mensagem que você não pode... Você tem que... Ela parece boba, mas não é. Aqui que tá pegadinha, vai ter ouvinte que vai se fuder. Por isso que eu adiei pra gravar isso aqui. Eu tava adiando pra gravar porque eu fico com medo de falar as coisas aqui, porque vai ter gente que vai entender tudo errado. Isso que eu fico puto, cara. Então presta atenção, ouvinte, para de ser burro. Presta atenção, porque eu vou explicar devagar. Se você não entender, você escuta de novo, mas presta atenção, porque senão vão passar a perna nos vocês. Vocês vão acabar se fudendo aí. Então eu vou dizer o que que é o negócio. Mas você tem que prestar atenção e não ser burro, como eu fui. A chave da libertação do seu sofrimento na Matrix, a chave para você sair da Matrix, está dentro de cada um de nós. Você não precisa de... Às vezes você pode ter uma ajuda de um guia, tudo bem, não tô dizendo isso. Mas a chave, a libertação da Matrix está dentro de você que escuta isso aqui. Você que está me ouvindo tem a chave para abrir a cela e sair. qual é a arma que você, ouvinte, todos nós, até quem não tá ouvindo isso aqui tem, só que a maioria não vai querer, não vai aceitar. Qual é a arma que nós temos contra a Matrix e que nos blinda contra a Matrix? E eu vou provar, tudo que eu falar no programa eu vou provar. A arma que você tem contra a Matrix é a verdade. E enquanto você estiver abraçado na verdade, a Matrix não consegue te tocar. Nenhuma Matrix. Veja o que eu tô afirmando, presta atenção, porque eu tô afirmando um negócio aqui foda. Enquanto você, ouvinte, tiver abraçado na verdade, morra abraçado com a verdade. Enquanto você estiver abraçado com a verdade, nenhuma Matrix é capaz de te tocar. Só que ninguém que eu conheço, pelo menos, é capaz de viver 100% na verdade. Então, logo, todos nós estamos em algum grau na Matrix. Todos nós. Inclusive o que eu acabei de dizer. Às vezes o cara, na arrogância, na petulância de dizer que está fora da Matrix, ele está em outra Matrix, que é a Matrix da arrogância. Ele acha assim, ele vai começar a olhar para os outros e falar assim, não, isso aqui é tudo gado. Eu que sei. Isso aqui é tudo gado. Eu que sei a verdade. Ele está preso na soberba, que é outra Matrix. Agora ele vai viver com a ideia de que ele é superior. Só que quem é superior? Quem... Tem alguém aí que é superior? Que, tem alguém que voa? Que... Não. Todos somos iguais. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque quando eu falo verdade, vai ter ouvinte que vai se fuder. Porque tem como eu contar várias mentiras, infinitas mentiras, falando apenas a verdade. Vocês vão entender que existe a verdade que é desonesta. E eu vou provar nesse programa. Eu vou contar mentiras nesse programa usando apenas a verdade. Eu vou contar mentiras pra vocês. Ouvinte, morra abraçado com a verdade. Enquanto você estiver abraçado... Bom, isso se você quiser sair da Matrix. Se não quiser sair, lógico, aí você entra na fantasia. Porque o mundo degenerado, podre, mentiroso, ele vai metralhar vocês com as mentiras. Vocês, tô incluso, eu, né, nós, com as mentiras. Só que o mesmo mundo que afaga com as doces mentiras, ele vai vir com um chicote e vai te estralar. É o mesmo mundo. Quer ver um exemplo? Olha só. Quem for trouxa de cair nesse papo de gordofobia, presta bastante atenção, ouvinte, presta atenção. O mundo mente para as pessoas dizendo que o fato de que as pessoas não gostam do cara que é gordo é gordofobia, tá bom? Vamos dizer isso para você. Vai ter aquele palhaço aí que fica falando essa merda aí, essa mentira, essa Matrix, essa sacanagem. Vai dizer, não, manda bala, come mesmo, porque quem não gosta de você é gordofóbico, tá? É, gordofobia, a mulher que não quer dar para você é gordofobia, tá bom, tudo é gordofobia, tá? Quem for trouxa de cair nessas doces mentiras, vai se fuder. Porque é o mesmo mundo que ele vai sair numa balada e não vai comer ninguém. É o mesmo mundo que ele vai ficar iludido que ele é um oprimido social. Ele é o mesmo mundo que dá o doce da mentira, é o que dá o amargo do fracasso, da decepção. Por quê? Quem foge da verdade tem que confrontar os fatos, porque a verdade é o seguinte, aqui que está uma parte do ensinamento que foi me ensinado, e eu quero repassar para vocês. Ouvinte, a verdade, olha que interessante, eu quero que todo mundo preste bastante atenção. A verdade não precisa ser defendida. Quem precisa ser defendido é a mentira. Você não precisa defender a verdade. Sabe por que você não precisa defender a verdade? Porque a verdade... ela só é. É o fato. A mentira, ela precisa ser defendida dia e noite pra se manter. Olha só, se eu chego pra vocês e numa mentira, pra dar uma falsa esperança pra vocês, eu chego aqui e digo o seguinte. Gente, o negócio é o seguinte. Olha só, eu já caí nessa Matrix e tem pessoas que estão nessa Matrix e lutam por ela dia e noite. Presta bastante atenção. Eu chego pra você, ouvinte, e falo assim: ouvinte, faz um técnico em administração, tá? Faz um técnico em administração. Porque o Brasil, ele vai ter uma guinada forte. Tá tudo indicando que o Brasil vai subir. E eu acredito que em 3 anos você vai estar ganhando um salário de 10 mil reais com técnico de administração. Eu conto isso pra você, tá? Pra provar isso pra você, aí você vai começar a se iludir. Você vai começar a procurar grandes histórias de administradores de sucesso. Você vai ter que acreditar. Ou se eu quiser te fazer de bobo, eu vou ter que te trazer cases de sucesso. Olha aqui a história do Ford. Olha aqui a história do criador da Apple. Olha a história dos grandes administradores. Por quê? Porque a mentira, ela precisa ser defendida. Eu preciso manter. A verdade não, a verdade só é. A verdade, você sai aqui e você vai numa agência num RH e você vê a pilha do currículo lá. Acabou. A verdade não precisa ser defendida. Vocês entenderam? Vamos mais um exemplo. Presta bastante atenção. Eu vou dizer de novo. A verdade, você não precisa defender a verdade. Porque a verdade só é. Vamos voltar no exemplo da gordofobia? Tá bom. Pra provar que ser gordo é bonito e que ser gordo é bom, esses palhaços aí se esforçam dia e noite patrulhando na internet e falando o seguinte: não, gente, isso aí é uma coisa histórica, isso aí tem explicação, isso aí é um preconceito que tem se difundido por anos. E eles têm que ficar fazendo essa palhaçada aí pra manter, entendeu? Eles têm que ficar fazendo isso aí pra falar que não, que é gordofobia e tudo. A verdade só é. A verdade é o seguinte: o cara que cair nisso aí, na hora que ele confrontar a verdade, que ele vê, por exemplo, que nenhuma mulher vai querer dar pra ele, porque eu já ouvi da boca de mulher, não é que me contaram, não. A mulher me falou que ela tinha nojo de homem gordo, ela tinha nojo. Ela falou. Não pra mim, mas eu ouvi da boca dela falar isso. Esse é o fato. Acabou. E tá na sua cara. Tá na minha cara. Eu tenho uma pança aqui. Não tô dizendo que eu sou bom da boca. Só que é isso que eu tô dizendo pra vocês. Você não precisa defender a verdade, porque a verdade só é. A verdade tá aí, na sua cara. Só que nós fugimos da verdade. Só que a verdade tá dentro de você. É isso que eu quero dizer. Então, a arma que você tem contra um mundo degenerado, um mundo mentiroso, a Matrix, é a verdade. Enquanto você estiver abraçado na verdade, nenhuma Matrix é capaz de tocar. Quer ver um outro exemplo? Você pega e se ilude achando que... Vamos dar mais um exemplo aqui legal, só pra vocês entenderem. Que o dia que você arrumar uma namorada, aí você vai ser feliz. Aí, beleza, aí pronto, aí ficou feliz. Quando você entrar no relacionamento, você vai ver que tem uns problemas, que tem crise, que tem DR, que você... Mas não tô dizendo que não é bom. É bom, é bom. Se eu tivesse encontrado uma pessoa certa, talvez eu estaria com ela até hoje, muito provável. Só que você se ilude achando que vai ser perfeito. E aí você precisa ficar mantendo isso. Aí você vai ver filme romântico, você vai manter a Matrix. Quando você confronta a verdade, a realidade, você vai se decepcionar. Por quê? Porque a verdade estava sempre na sua cara. Você via que relacionamentos têm problemas. Você via a verdade. Você via que a maioria dos casamentos hoje em dia não vai pra frente. Você está confrontando a realidade. Essa é a verdade. Acabou a realidade. A verdade, ela não, você não tem que defender a verdade. Agora, a mentira tem. A mentira você tem que defender. A mentira você tem que manter. A mentira você tem que mais? Você tem que ser coerente pra manter a mentira. E aí é o pulo do gato que eu falei pra vocês. Porque eu posso contar infinitas mentiras falando apenas a verdade. Aí o ouvinte vai pegar e vai falar assim: mas Hernani, como que eu vou saber? Então, não, vamos começar do básico. Como contar mentiras falando apenas a verdade? Prestem bastante atenção, gente, tá? Ouvinte, vamos supor que eu chego pra você, que tá me escutando. Eu vou falar, eu quero que vocês notem que eu vou falar apenas a verdade, tá? Eu chego pra você e falo assim: ouvinte, eu vou fazer um negócio com você. Você vai me dar 5 mil reais agora. Você vai tirar no banco, vai me dar 5 mil. Hoje. Vamos supor que seja segunda-feira. Então você vai me dar 5 mil na segunda-feira. E na sexta-feira eu vou vir aqui na porta da sua casa com um carro pra você. Um carro. Você, ouvinte, saca os 5 mil e me dá. Você fala, puta que pariu, que coisa boa. E aí durante a semana... tô falando mentira, pera aí. Então eu falo pra você, se me dá 5 mil reais eu vou trazer um carro pra você na sexta-feira. Aí você, ouvinte, pega e fala assim, mas Hernani, com esse carro eu consigo ir daqui até o, vamos supor, até o Rio de Janeiro? Consegue, ouvinte, consegue? Consegue. Hernani, esse carro é caro manter ele? Eu vou falar, não, não é caro, não é caro manter o carro. Que mais? O carro é bom? É bom. O carro é bom. Eu quero que vocês peguem todos esses aqui. Tudo isso que eu tô falando é recurso da Matrix, tá? Vocês vão notar. Eu vou explicar tudo, calma. Vamos pegando os pulos do gato aqui. Aqui eu tô dando algumas. Eu vou jogando algumas coisas aqui que vocês vão ver que é usado de forma maldosa pela Matrix. Aí chega na sexta-feira. Então você me deu 5 mil. Quando é na sexta-feira, eu chego na porta da sua casa com aqueles carros, igual o carro de palhaço que tem em circo. Sabe aquele carro de palhaço que você liga, aí o carro explode, aí ele parte no meio. Aí depois o carro começa a andar, ele parte mais uns dois pedaços. Aquele carro lá, eu chego com aquele carro de palhaço na sua casa. E falo, tá aqui ó, o carro, toma. Você muito puto, fala pra mim assim, Hernani, mas peraí. Não, aí você durante a semana ficou imaginando, né, puta. O Hernani vai trazer aí, que massa, o Hernani deve trazer aí um Onix. O Hernani vai trazer um Corolla pra mim. Aí eu chego com um carro de palhaço na sua casa e falo, ó, tá aqui a chave, ó. Aí você pega e fala assim pra mim, Hernani, mas você mentiu. Você falou que daqui eu consigo chegar no Rio de Janeiro. Consegue, ué. Só no meio do caminho você vai ter que pedir um gancho, um guincho, uma coisa pra levar você. Mas, ué, você chega. Eu não menti pra você. Você chega? Só que você vai ter que no meio do caminho chamar mecânico, tudo. Mas chega, ué. Lógico que chega. Hernani, mas você falou que manter ele é barato. É barato, ué. O carro não paga IPVA mais. Entendeu? Esse carro aqui, você não precisa pintar ele. É barato, ué. O que é barato? Esse que é o pulo daqui. O que é barato? Barato pra mim pode não ser barato pra você, ué. Barato pra mim pode ser... R$100 por mês que eu vou gastar com ele só de gasolina pra rodar, ué. Pra mim é barato isso, ué. Não, sem... Aí você não vai aceitar andar numa furreca. Então não vai ser barato pra você. Aqui que tá o pulo. Você usa, a Matrix usa recursos que não são mensuráveis pra fazer você de otário. Aí você fala assim, mas você falou que o carro era bom. É bom. Pra mim é bom, ué. O que é bom? Eu quero que o ouvinte fale pra mim o que é bom. O que é ruim? Ué, bom e ruim não são medidas mensuráveis. Bom pra mim pode ser ruim pra você. Concorda? Você tá entendendo, ouvinte? Então, eu contei uma mentira pra você. Que é lógico, isso é uma mentira, porra. Eu vender um carro pra você desse estado é uma mentira. É até uma verdade. Mas é uma verdade desonesta. É aqui que tá. Aqui começam as sacanagens. Por isso que eu falei pra vocês que não é simples, gente. Por isso que eu tava adiando pra gravar esse programa, porque não é simples, gente. Tá? Não é simples. Não adianta eu chegar assim, vocês querem meter uma. Falar que vocês vão ser metedor da real, que vocês vão ser guerreiro da real. E não é simples. A verdade, eu posso contar... Posso não. O mundo vai contar diversas mentiras pra vocês falando apenas a verdade. Querem mais um exemplo? Eu quero que todo mundo preste muita atenção. Para o que você estiver fazendo. Eu vou te fazer de otário agora. Vou contar uma mentira pra você falando a verdade. Presta atenção. Vamos supor que eu tivesse que vender uma internet pra você, ouvinte. Inclusive, só fazendo um comentário... Os campeões em contar mentiras falando a verdade são os vendedores. Um bom vendedor, ele vende uma bosta pra você e faz você acreditar que é um bom negócio. E que ele faz você acreditar que você tá passando a perna nele. Você entendeu, ouvinte? Ele vende pra você e ele faz você achar que você que tá passando a perna nele. E ele tá com um cabo de vassoura, com um prego na ponta, furando você. E você não sabe. Olha só. Vamos supor que eu tivesse que vender uma internet pra você, ouvinte, tá? Eu vou vender uma internet de 200KB pra você. 200KB, pra quem não sabe, é menos de 1 mega. É a internet, é a velocidade da internet discada. Então eu vou vender uma internet discada pra você, ouvinte. Em pleno ano de 2018. Eu vou te fazer de trouxa e vender uma internet discada pra você, ouvinte, falando apenas a verdade. Presta atenção. Ouvinte, compra essa internet aqui. É uma internet boa. Ó aqui, ó. Presta atenção. É uma internet boa. Com essa internet, você vai conseguir assistir vídeo. Você vai conseguir fazer faculdade. Com essa internet, você vai conseguir fazer pesquisa. Vai poder usar o Facebook. O que mais? Essa internet aqui é muito boa, ouvinte. Pode contratar ela. E ela tá num preço barato. Ela vai custar apenas R$150 por mês pra você. Tá bom? Ela, não, aí eu, não, aí eu que falei errado aqui. Ela tá num preço bom. Tá num preço bom. Pode comprar essa internet, que ela é uma internet boa, ouvinte. Presta atenção. Eu contei uma, eu fiz uma sacanagem com você que me escuta. Eu te vendi uma bosta de uma internet discada, que não presta pra porra nenhuma, falando apenas a verdade. Primeira coisa, a internet é boa? É boa, ué. Pra mim é bom. Pra mim é bom, ué. Você não sabe o que é bom pra mim, ué. É boa, ué. É boa. Boa. O que é bom? O que é ruim? Bom, pra mim, pegar um cabo de vassoura aqui, passar Super Bonder, colar caco de vidro e enfiar no meu rabo, pode ser bom, ué. Pode não ser bom pra você. Vai que eu sinto prazer. Você não sabe? Por quê? Porque bom é relativo. Aí eu falei pra você, não, mas com essa internet você consegue assistir vídeo. Consegue. Você vai colocar o vídeo pra carregar 8 horas da manhã e assistir 10 da noite. Mas vai assistir. Não menti pra você. Você vai conseguir fazer faculdade. Consegue, ué. Você vai colocar a aula pra rodar 6 horas da manhã e meia-noite você assiste a aula, ué. Consegue, ué. Tá bom, não tá bom? O preço bom, ué. Pra mim, R$150 nesse exemplo aqui. Pra R$150 pra mim é muito dinheiro, mas... Nesse exemplo aqui, ué, R$150 tá bom, é um preço bom. Eu menti pra você. A minha verdade é uma verdade desonesta. E eu fiz você ser trouxa. Fiz você ser trouxa. É isso que a Matrix faz com as pessoas, ela desgasta as pessoas. E as próprias pessoas que estão na Matrix, eu já falei isso aqui, vão lutar incessantemente pra manter a Matrix. Porque elas não aceitam o fato, por exemplo, elas não aceitam confrontar a verdade. É aqui que começa a sacanagem. Por isso que eu disse que não é simples. Só que aquele que morre abraçado à verdade não se intimida. Porque quem se abraça à verdade, morre abraçado com ela, não precisa lutar. E é por isso que eu falei pra você, ouvinte, que eu tenho aqui uma coisa que com toda a humildade pode te ajudar e pode te libertar. Às vezes você, ouvinte, está num sofrimento mental, tentando manter mentiras na sua vida, que se você... Só que vai doer. Só que é uma pancada que dói uma vez só. Por exemplo, você quer ver um exemplo? Matrix familiar, que eu já falei lá no outro programa, tá? Vai, se não ouviu, você tem que ouvir lá. Mas resumindo aqui. Por exemplo, sua mãe maltrata você, seu pai caga e anda pra você, e quando chega as propagandas aí de Dia dos Pais e Dia das Mães, a Avon fala, por exemplo, isso é somente para quem tem mãe problemática, mãe narcisista. Se você não tem mãe narcisista, não arruma um problema pra sua cabeça. Não vai inventar doença não, ouvinte. Mas vamos supor, vamos tudo aqui na suposição, vamos supor que você não se dê bem com a sua mãe. Aí vai chegar a campanha da Avon e do Boticário, vai dizer assim, não, a mãe é a coisa mais importante do mundo, sua mãe te ama, o povo da rua não, porque... mãe é a coisa mais importante do mundo. Toda mãe ama o filho e tudo. Só que você tá dentro de casa, vendo o inferno. A sua mãe fala que você é um bosta. Sua mãe fala que você não presta pra nada. Sua mãe, tudo que você vai fazer, ela põe pra baixo, ela diz que não vai dar certo. Sua mãe te humilha. Sua mãe, só o filho dos outros que presta, você não presta. O que você tá fazendo, ouvinte? O que a Matrix quer que você faça? Você fique lutando. Não, mas esse é o jeito que ela me ama. Esse é o jeito que ela me ama. Você vai ficar lutando, lutando, lutando, lutando. Só que tem como você se libertar. A chave tá dentro de você que tá me escutando. Não precisa chegar aqui um cara e vender um cursinho pra você que você vai se libertar. A chave de todas as matrixes está dentro de você que me escuta. Tá aí dentro. Só que você tem que confrontar, cara. Você tem que confrontar e falar, olha... Você tem que sentar com calma, num silêncio aí, e falar assim, qual é a verdade? Vamos enxergar a verdade agora? Então vamos. Então, aí você pega e começa a analisar. Pô, mas minha mãe me ama, mas peraí, por que que ela faz isso, isso, isso? E aí você vai começar, é aí que começa o processo de autodescobrimento. Não adianta você, ouvinte, querer mudar o mundo se você não se conhece. Nós vamos falar sobre isso aí. Então, olha só que interessante. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, ouvinte. Vou dar o meu exemplo. Quero que vocês prestem bastante atenção. O meu pai, eu acho, na minha opinião, na minha análise, que o meu pai não me ama. Porque o meu pai não tem interesse de ligar pra mim. Durante a adolescência, ele via que eu tava atrasado pra escola. Em vez dele me acordar, ele ficava assistindo eu me atrasar pra aula, pra ver eu me fuder. Eu destruí o casamento do meu pai, mas não porque eu quis. Eu nasci, já falei sobre isso na Matrix familiar. Quando eu nasci, eu caguei o casamento dos dois. Eu não tenho culpa, eu nasci, só isso. Mas não fiz mais nada de ruim. Só que ele tomou uma raiva de mim. Eu tô tudo, tudo aqui é na teorização, né? Mas a minha mãe mesmo diz isso, que ele tomou raiva de mim, ele tinha ciúme de mim. Então, na minha opinião, na minha, o meu pai não me ama. Meu pai fez uma sacanagem, pegou a herança minha e entregou pros outros e tal. Mas enfim, na minha opinião, meu pai não me ama, tá? Presta atenção. Agora, a minha mãe, eu tenho certeza que me ama. Mesmo depois de todas as sacanagens que ela fez comigo, que eu poderia enumerar aqui. Ela fez grandes maldades contra mim. Grandes. Tem infinitas passagens onde ela me praguejou, dizia que eu era igual ao meu pai. Tudo que eu ia tentar na vida, ela já vinha e dava uma cacetada. Falava que não ia dar certo. Só o filho dos outros que presta. O filho dos outros faz a mesma coisa que eu tô fazendo, trabalhando e estudando. Mas o filho do vizinho é um herói. Eu sou um bosta. Sempre sou merda. Só que olha que interessante, ouvinte. É aí que começa. Por isso que eu tô falando pra vocês. Eu fui liberto. Eu tô igual aquele cara da caverna de Platão, que já foi lá no mundo lá fora. E tô esticando a mão e falando: vem, ouvinte, vem comigo. Vamos enfrentar a verdade. Que aí você vai se libertar. Eu tô esticando a mão e gritando: vem, ouvinte. Por que que eu tô falando isso pra você, ouvinte? Porque a minha mãe me ama. Só que eu tenho certeza que essa mulher me ama. Tenho certeza. Só que o amor dela é tóxico, é um amor venenoso, é um amor que corrói, é um amor que destrói. É um amor que tem que destruir. É um amor que corrosivo. Esse amor eu não quero pra mim. Eu quero o amor de mãe. O amor de me dizer assim: ó, meu filho, se não der nada certo aí, não tem problema, você pode voltar pra casa da mãe. Esse amor eu quero. O amor que acalenta, o amor que afaga. Esse amor eu quero. Pode me dar. O amor que me destrói, que diz que eu sou um bosta, eu já tenho. Esse aí eu já tenho no mundo. Meu chefe, eu já tenho supervisor, eu já tenho. O mundo, enfim. O mundo em geral já é assim. Ele já vai dizer que eu sou um bosta mesmo. Então, esse amor eu não quero, esse amor eu rejeito. Aí que começa a parte da verdade. Então, se esse amor eu rejeito, então eu vou fugir de situações onde eu vou entrar nesse tipo de debate, porque não me interessa. Não me interessa em nada, não vai me agregar, não vai me enriquecer. Corto o contato, faço igual eu faço, vou morar em outro lugar. Porque esse amor eu renego. Esse amor eu não quero pra mim. Esse amor só dá pra outra pessoa. Eu quero o amor de mãe. Esse, quando a minha mãe me dá, aí eu fico feliz, pô. Que nem chego, por exemplo, vamos supor, dar um exemplo. Se eu vou pra Minas, ela faz uma comidinha de mãe, aquela coisa gostosa. Isso é bom, isso é legal. Esse amor eu quero. O amor que é pra dizer que eu sou um bosta, eu não preciso. Eu não quero pra mim. Então eu renego. O que que vocês acham que é melhor? Isso, que é uma relação onde eu absorvo as coisas boas e renego as coisas ruins. Mas renego não de fugir. Renego de falar: eu não quero isso pra mim. Isso aí eu não quero. Ou eu ficar me iludindo e falando assim: não, mas a minha mãe me ama desse jeito. Imagina, isso aí é pro meu bem. Ela falar que eu sou um bosta, que eu não sirvo pra nada, é pro meu bem, imagina. Ela praguejar, eu dizer que eu joguei tudo, todas as minhas oportunidades fora, isso aí é pro meu bem. Isso aí tá fazendo eu crescer. E isso é a vida do matrixiano. É isso que eu tô dizendo pra você, ouvinte. A chave tá dentro de você. É só você libertar. É só você sair. Você sai a hora que você quiser. Seria como se a gente fizesse um paralelo entre um burro que tá amarrado numa pedrinha. Amarra um burro numa brita, ele acha assim, não, tá amarrado aqui. Mas se ele sair andando, ele sai. Normal, ué. Uma brita não vai segurar o burro, ué. É a mesma coisa. Todos nós podemos sair da Matrix a hora que você quiser. Só que você tem que tomar cuidado. E agora eu falo com muita humildade, pra não, ninguém achar que eu sou um profeta. Deixa eu tomar só uma água aqui, gente. Só um minutinho. É o que eu falo com muita humildade. Que você tem que tomar cuidado, porque, como eu provei pra vocês, o mundo irá contar diversas mentiras falando a verdade pra vocês. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O mundo vai mostrar o seguinte pra você. Vai mostrar uma comédia romântica, aonde... Uma comédia romântica onde um cara pobrão, fudido, betão de tudo, ele vai conhecer uma menina, uma mulher linda, famosa, e ela se apaixona por ele, e eles vivem uma linda história de amor, tá? O mundo vai te apresentar isso aí. Essa história é uma história fantasiosa? Presta atenção, ouvinte, olha aqui. Vamos começar aqui agora, a coisa vai ficando mais feia aqui. Você não pode falar que essa história é impossível. Não pode falar. Porque essa história, ela é verdadeira. Não. Ela é possível. Tem como acontecer. O que é impossível? Aqui começa as sacanagens da Matrix. O que é humanamente impossível? Impossível é voar, soltar poder. Isso é impossível. Ok, tá? Então, se você vê um filme onde o cara voa e solta kamehameha, solta essas coisas, esse filme é mentiroso. Esse aí você descarta, tá? Porque isso aí não tem como fazer, tá? Nem quero que você pule de nada alto, pelo amor de Deus. Esse filme é fantasioso. Um filme onde um cara pobrão conhece uma menina rica e famosa e os dois vivem uma história de amor, esse filme ele é possível. Você não pode negar. Se o ouvinte disser que isso é impossível, você tá mentindo. Porque é humanamente possível. Só que é uma mentira. É uma verdade desonesta. Tá vendo como é que é, ouvinte? Só que aí vai ter ouvinte. Não, ouvinte daqui eu espero que não, por favor. Mas vai ter muitos e muitos e muitos e muitos e muitos que vão assistir e vão falar: olha, quer dizer que eu posso conhecer a Shakira? Eu posso conhecer a Ivete Sangalo? E ela vai casar comigo. Olha só. Ah, então quer dizer que o meu... Aqui, olha aqui, esse aqui é legal. O cara, filmes de primeiro amor. O cara vai, saiu aqui na esquina, no filme. Vai numa esquina, conhece a mulher, é o amor da vida. Ou então numa novela. Conhece o amor da vida. Amor à primeira vista. E vive uma linda história. O cara, isso é impossível. Você ouvinte, é impossível você sair num boteco, conhecer a mulher da sua vida, primeiro amor, amor à primeira vista, vocês se apaixonarem, casarem, viver feliz. É impossível? Não. Você não pode dizer que é impossível. Porque, como eu falei, impossível é soltar teia, impossível é voar. Isso não é impossível. Mas é uma mentira desonesta. Porque isso não vai acontecer. Aliás, pode acontecer. Porque não é impossível. Mas você não pode pautar a sua vida nisso. Porque se você pautar a sua vida nisso, você vai se fuder. Você quer ver como você vai se fuder? Olha que legal, presta bastante atenção. Ouvinte, você assiste um filme desse estilo que eu acabei de falar, e aí você pega e fica na cabeça: ah, o amor à primeira vista. Então quer dizer o seguinte, que se eu começar a ir nas baladas, eu vou conhecer um amor, a gente vai ter um amor à primeira vista, a gente vai se apaixonar e vai casar e vai ter filho e vai ser feliz. Tá bom? Você bota isso na cabeça. A primeira mulher que você se apaixonar, você vai pensar: olha aí, quer dizer que é igual o filme. Ah, isso aí foi predestinado. Ela foi predestinada. Aí começa a loucura. Ah, então isso aqui foi um sinal. Aí tudo vira sinal. O cara saiu na rua, chutou uma latinha de Coca-Cola. Ah, era o sinal. Já era o sinal que ela tava pra vir. Foi uma visão. O que aconteceu? Você caiu numa mentira que foi feita usando apenas a verdade. Apenas a verdade pra você, ué. Ninguém mentiu pra você. Ou mentiu, mas mentiu falando a verdade. Então, quando eu falo aqui que a verdade é a sua arma e a arma de todos nós contra a Matrix, não adianta você, ouvinte, querer pagar uma de guerreiro da real e falar assim, não, então agora eu já sei a verdade, vou meter real em todo mundo. Porque a verdade, ela vai te enganar, ela pode te enganar. Então vocês devem morrer abraçados à verdade. Mas a verdade que você tem que sempre ir a mais fundo possível na verdade. Sair da camada de cima e ir pro fundo e buscar a verdadeira verdade. Não sei se esse termo é redundante, mas é a verdadeira verdade. A verdade honesta. É essa que você tem que procurar. Porque vai haver sacanagem, sim. Vocês querem ver mais um caso interessante? Olha que legal. Esse aqui que eu vou usar. Puta que pariu. Olha que legal. Eu chego pra um senhor de idade. Um senhor de 70 anos. Não, 60 anos. Que tá fudido. O cara tá fudido, tá? Vamos supor, o cara vive de uma aposentadoria. Eu falo assim pra ele. O senhor tá fudido, o senhor tá na merda. Faz o seguinte. O senhor começa a estudar pra passar no Enem em medicina. Eu falo isso com um senhor de 65 anos. O senhor começa a estudar pro Enem, que aí o senhor presta medicina. O senhor cursa medicina. Quando o senhor formar, o senhor vai tirar um salário aí na casa de uns 15 a 20 mil reais. O senhor vai ficar bem. O senhor vai ficar bem. Ouvinte, eu falei alguma mentira aqui? Eu contei alguma mentira pra vocês? Pro senhor de idade? Eu falei uma mentira pra ele? Não falei, ué. Se o cara estudar, ele pode passar no vestibular. Se o cara passar no vestibular de medicina, ele tá com o pé lá dentro, ele cursa medicina e forma. Quando ele formar, ele vai ganhar bem. Ele presta um concurso pra uma cidadezinha aí, que falta médico no Brasil, nem que ele vá lá pro cu do Nordeste, ou então pro Acre, vá pra Amazonas, Piauí, nem que seja pra um canto bem interior mesmo, assim, sabe? Bem longe. Ele vai pra lá e ele vai ganhar. Não é mentira. Não falei nenhuma mentira aqui. Só que o meu discurso é mentiroso. O meu discurso é um discurso desonesto. Ouvinte, um cara que tá com 65 anos, já tá cansado, já deve estar há anos longe da escola, pra ele passar numa medicina, em Enem, no Enem, olha, ele vai ter, dependendo se ele tá longe da escola, talvez ele vai demorar até uns 6, 7 anos. Ele já tava com 65, mais 7 anos, 72. Aí beleza, ele passou. Lembrando que ele tava longe da escola, então ele vai ter que fazer todo o processo de alfabetização de novo, né, tudo. Então eu tô colocando 7 anos. Vamos ser bonzinho, 6 anos, tá bom? 6 anos. Lembrando que eu conheço jovens que tiraram o ensino médio e demoraram 5 anos pra passar. Então um senhor de idade tava longe da escola. Mas eu tô sendo generoso dizendo que em 6 anos ele passa em medicina, tá? Tudo bem. Agora ele passou em medicina, ele vai ter que estudar mais 8 anos pagando. Ele não paga a faculdade, que ele passou na federal. Mas ele vai pagar transporte, ele vai pagar os materiais que são caríssimos, caríssimos. Eu conheço uma pessoa que cursa isso aí, gasta com livros, com tudo, tudo, tudo é muito caro. Ele vai gastar, e ele já é aposentado, então ele já é uma aposentadoria secona. Ele vai ter que gastar com condução, material. Mas eu não menti pra ele, tem como ele fazer. É só ele começar a comer miojo, comer salsicha, tira a carne. É, ele consegue lá, vai dar os pulos dele, né? Mas eu não, então até agora eu não contei uma mentira, mas eu fui desonesto com ele. Eu fui desonesto. Então joga 6 anos mais 8 anos de curso. Aqui já demos 65 mais 6, vai dar 71 mais 8 anos, 79. Ele formou com 79 anos. Não, tô mentindo, porque ele vai tomar um pau aí em algumas matérias, porque é difícil. Vamos colocar 80 anos ele formou. Você acha que um cara com 80 anos tá com pique pra começar a trabalhar? E toda a canseira que foi esses 8 anos de faculdade pra esse cara? Esse cara quer descansar, esse cara trabalhou a vida inteira. Só que eu não falei uma mentira pra ele. O que eu falei é plenamente possível. É possível, eu não menti. Mas o meu discurso é mentiroso. E é isso que a Matrix faz. A Matrix vai inventar pra você que tá escutando o seguinte: olha, ouvinte, trabalha bastante que você vai ficar milionário. Trabalha bastante, estuda bastante. Eu não tô desanimando vocês, não tô desanimando. Eu quero que vocês cresçam na vida. Eu desejo o melhor do mundo pra vocês. Eu sou amigo de você que escuta isso aqui. Só que a Matrix vai inventar pra você assim: ó, se você trabalhar bastante, você vai virar, ó, já já, aí você tá abrindo sua empresa. Já já você tá bem. Muitos canalhas vendem isso aí. Inclusive uma menina aí que diz que é empreendedora, nunca abriu nenhum boteco. Mas vocês sabem quem que é aí. Uma pilantra. Pilantra safada. Filha da puta. Mau caráter. Eles vão inventar essas coisas pra vocês. Só que isso é mentira? Não é. Só que eles estão falando mentiras, falando a verdade. É um discurso desonesto. É uma mentira desonesta. Não é uma mentira verdadeira. Aliás, não é uma verdade verdadeira. Não é uma verdade honesta. É uma verdade mentirosa. Então, ouvinte, você tem como... Não, então vamos começar o seguinte: quem morre abraçado com a verdade não é tocado pela Matrix. Isso eu não menti. Essa é uma verdade honesta, inclusive. Como o próprio Nessahan Alita diz, quem nunca acredita jamais é enganado. Tem como você enganar uma pessoa que nunca acreditou? Não tem como. Você entendeu, ouvinte? Vou repetir: quem nunca acredita jamais é enganado. Se você nunca acreditar, você nunca vai ser enganado. Então você precisa se apegar à verdade. E vão ter algumas artimanhas. Vou tomar uma água aqui, ouvinte. No futuro eu quero ver se eu gravo um programa só sobre as artimanhas da Matrix. Vocês precisam prestar bastante atenção. Mas eu já vou dar uma adiantada boa agora. Vocês vão notar que a Matrix, ela vai ter artimanhas pra sempre fazer você de otário e fazer você mergulhar de fundo na Matrix. E eu vou contar algumas aqui pra vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção. Essa informação que eu tô passando pra vocês é uma informação que vai aliviar vocês de muito sofrimento e vai fazer a vida de vocês ficar bem mais leve. Porque eu carreguei um fardo muito pesado por muitos anos. E essa informação que eu vou dar vai ajudar muito vocês, tá? Com toda humildade, não sou bom da boca não, ouvinte, tá? Não sou nada não, eu sou um bosta. Eu sou o maior fudido do mundo. Tô raspando o cu com a unha. Inclusive tô fudido na faculdade porque eu tô com duas mensalidades atrasadas. Tô fudido. Eu não sou exemplo pra ninguém não. Só que essa informação vai ajudar a vida de vocês, tá? É uma informação boa, coisa boa pra vocês. Então, como é que vocês vão vocês vão notar as artimanhas? Ouvinte, a verdade, como eu falei pra vocês, vocês têm que morrer abraçado nessa. Você tem que até ser, é o seguinte, eu até vou ser meio louco aqui. Eu vou dizer o seguinte: tudo que eu falo pra vocês aqui, eu peço moderação. Ah, eu quero conhecer a real, legal, isso é bom. Vai lá, conhece, mas sem bitolar. Sem bitolar. Sem se enganar. Nada. Vai lá. Hernani, eu quero... Vamos supor outra coisa. Eu quero começar a sair com mulher. Vai. Isso é importante. Mas com moderação. Você não vai entregar a sua vida para a primeira mulher que você conhecer. Você não vai ser otário. Tudo com moderação. Só que tem uma coisa que vocês podem fazer sem moderação. Essa, eu até arrisco dizer que vocês têm que ser xiita. Tem que ser xiita. É a verdade. Com a verdade tem que ser xiita. E eu vou provar. Eu vou provar pra vocês. Com a verdade você tem que ser xiita. Você tem que agarrar nela. Agarrar com os dois braços, com as duas pernas. Igual se fosse um tronco. Agarrar nela e falar: não, daqui eu não vou sair. E o mundo vai chegar com as mentiras. Igual se fosse o diabo. Inclusive o diabo é o pai da mentira. Mas não entra na questão. Vai chegar igual se fosse o diabo. E vai ficar tentando você. Pra você largar. E na hora que você largar da verdade, você vai tomar no cu. Essa que é a situação. Você tem que ser xiita. Tem que ser louco. Tem que ser xiita mesmo. Com a verdade, sim. Com a verdade tem que ser xiita. Você tem que ser até meio chucrão, meio ignorantão. E eu vou provar, eu vou provar. Escuta que eu vou te provar. Vamos dar um exemplo aqui. Presta bastante atenção, ouvinte. Isso aqui é uma mentira que tá sendo aí. Vários e vários otários estão caindo nessa mentira que eu vou dizer agora aqui. E eu vou provar que tem a, que a Matrix tá jogando nego que tenta fugir. A Matrix vem igual se fosse um... Uma raquete e joga o cara de volta. O cara não tem pra onde fugir. Vamos chegar pra você. Vamos supor aqui. Presta bastante atenção. Alguém chegou pra você que escuta isso aqui? Deixa eu tomar uma água aqui, ouvinte. Alguém chegou pra você, ouvinte? A sua mãe chegou pra você e falou assim: meu filho, você não pode. Você tem que ter nojo de mulher rodada. Alguém falou isso pra você? Pensa no que eu tô falando. Pensa no que eu tô falando. Se quiser, para aqui o programa e pensa. Depois você volta aqui. Alguém chegou pra você que escuta esse programa? Olha só, ouvinte, o que eu tô falando aqui é importante. Presta atenção. Acorda aí. Alguém chegou pra você e falou assim: não, ó, você tem que ter nojo de mulher rodada. Ou então, não é nem nojo. Não vamos usar nem esse termo, porque esse termo é muito forte. Você tem que ter... você tem que ter repulsa. Repulsa. Você tem que ter repulsa à mulher rodada. Você tem que ter. Alguém chegou pra você e falou isso pra você? Pensa bem. Se o seu pai chegou e falou isso pra você, se a sua mãe falou. Eu já adianto pra você que eu provavelmente acho que não. Pelo menos a minha mãe nunca me ensinou isso. Meu pai nunca me ensinou isso. E eu, naturalmente, tenho repulsa a uma mulher que seja rodada para relacionar. Isso é biológico, ouvinte. O homem, biologicamente falando, vai ter nojo mesmo. Mas não é nojo assim, porque senão vai ter ouvinte que vai entender errado. Não é nojo assim de desprezar. É nojo no sentido nojo de sabe? Nojo. Tipo assim, você pensar que a sua mulher, a mulher que você tá agora, se deitou com outros homens, isso vai causar, é biológico. Isso não, ô, gente, isso aí é não, isso aí foge do racional. Foge do racional. Você se sente mal em saber que outros homens desejaram a sua mulher. Você se sente mal em saber que outros homens ficaram com a sua mulher, que sua mulher se deitou com outro. Isso vai te causar nojo, vai te causar ânsia de vômito. Mas não é por maldade. Você não faz isso porque você é ruim. É isso que eu queria que todo mundo entendesse. Inclusive, se quiserem usar esse áudio contra mim, põe essa parte aqui pra ser justo, viu? Não é por maldade que você faz isso. Não teve um cara que vem e ensinou: ouvinte, você tem que ter nojo. Vamos supor, não é nojo. Nojo é uma palavra perigosa. Você tem que ter repulsa a assumir uma mulher que seja rodada. Ninguém te ensinou isso, ouvinte. Ninguém te ensinou. Você sente isso porque é biológico, você se sente mal. Só que vão. Aí, beleza, você se sente mal em assumir uma mulher que seja rodada. Presta atenção. Você se sente mal. Tá. Aí vai chegar as pessoas matrixianas, quem já tá preso na Matrix, vai dizer assim: não, mas isso é bom, assumir mulher rodada é bom, é um bom negócio que você faz, é bom. E outra coisa, é bom você dividir a mulher com os outros também, é bom, bom negócio que você faz, isso é moderno. Sempre eles vão usar esse discurso, é moderno, isso é moderno, você não pode ser retrógrado. O que é isso? Você é retrógrado? É aí que eu tô falando pra vocês, que vocês têm que ser xiita, vocês têm que agarrar na verdade. Eu vou provar, calma, eu sei que vocês já deve ter nego que tá maluco, já pulando no lustre, pelado, falando: não, Hernani é mentiroso, calma. Então você tem que agarrar na verdade. Falar: não, eu não quero, não. Assumir mulher rodada eu não aceito. Não, não, não. Não, não, não, não, não quero, não quero, não quero. Aí vai chegar sites mentirosos, mídia mentirosa. Vou dar nomes. Um site mentiroso, chama Papo de Homem. Que é papo de otário, na verdade. Tinha que dar o nome lá, papo de otário. E vai dizer assim: tem um post lá, indecente, que escreve lá assim: mulher que dá no primeiro encontro, essa aqui é pra casar. Aí eles vão dizer: não, é bom. Troca de casal é bom. É moderno, isso é moderno. Você tem que se modernizar. Não, isso é bom. Ser cucão é bom. Quanto mais cucão você for, melhor. Porque aí o relacionamento fica bom. Se a sua mulher rodar com todo mundo, aí é moderno, aí é bom. É bom, ué. Aí você tá fazendo um negócio bom. Você tem que agarrar na verdade. Quando eles vêm, aí vai vir os falsos profetas. Aí essa aqui muita gente cai. Aí vai vir um doutor que você nunca viu na vida. Um doutor aí que vai falar: não, eu sou formado na USP. Eu sou formado em arte em sexologia. Psicologia forense, psicologia da puta que pariu. Eu sou formado em PhD. Eu fui lá na. Eu fiz mestrado lá na Zâmbia, em Guiné-Bissau. Eu sou formado em. Eu sou PhD lá na Ucrânia. E nós aprendemos lá que tem uns. Lá o povo é cucão e é feliz. Porque quanto mais cucão você for, ouvinte, aí é melhor. Se sua mulher for mulher de zona, bom, aí você tá fazendo um bom negócio. Casa com essa mulher. Casa com ela que você vai ser feliz pra caralho. Casa com ela. E outra coisa, e quando você estiver casado com ela, divide ela com os outros. Porque dividir é bom. É bom negócio, você vai fazer um negocião. Essa hora, ouvinte, você tem que estar agarrado na verdade, com as duas mãos, com as duas pernas e gritando: não, não, é mentira, eu não quero, vai tomar no cu. E você tem que agarrar na verdade e ser xiita mesmo e falar: não, não quero, vai tomar no cu, eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não, não, não. E, se possível, dar uns gritos pra mentira não entrar na cabeça sua. Porque senão a mentira entra e fica aqui circulando na cabeça. Na hora que você estiver quietinha, ela vem assim: não, mas ser cucão é bom. Ser cucão é bom. Aí você tem que gritar, começar a gritar: não, não, eu não quero, eu não quero, não. Só assim você vai aguentar. É foda, eu sei que é. Eu sei que tu vai ter ouvinte agora falando: puta que pariu. Tá aí, pra quem achar que eu sou mentiroso, tá na internet. Vai lá, pesquisa papo de homem. É velado, tem um monte de coisa de cucão lá. Falando que ser cucão é bom. Não, tem um deles lá indecente que fala que não, que você tem que pegar sua mulher mesmo e fazer uma troca de casal, que é bom, que é moderno, isso é moderno. E isso é muito importante, ouvinte. Isso eu preciso que você. Apesar de eu faço as brincadeiras aqui, mas falando sério, vocês vão ver que o maior artimanha da Matrix, ele vai sempre fazer você achar o seguinte: que vem uma forma moderna. E que o moderno é bom. Que o povo antigo não sabia de nada. O povo antigo era uns bosta. Era uns merda. Sua avó, sua bisavó, ela não sabia de nada. Quem sabe é o moderno. Quem sabe é o modernete. Ele sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe como é que você vai ser feliz. Ele sabe da sua vida. Entendeu? Ele conhece sua história. Então, se você fizer o moderno, é bom. O ruim é o antigo. Tá? Então, eles vão chegar com esses papos pra vocês que. Que tem uma nova forma, que agora é moderno. Agora nós vamos modernizar. E vocês têm que agarrar na verdade e falar: não, não vou cair. É somente assim que você se livra de um mundo degenerado, ouvinte. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Se quiser, eu até abro espaço aí. Se um ouvinte quiser vir contar outra forma que você vai se libertar da mentira e da degeneração, eu abro espaço aí. Pode mandar e-mail, o que vocês quiserem. A única forma, na minha visão, é a verdade. Isso me ensinaram. E depois que eu apliquei isso na minha vida, primeiro, vamos começar do primeiro. Minha vida começou a prosperar. Em passo de formiguinha. Mas começou. Por quê? Porque eu ficava me iludindo. Ah, um dia eu vou ser milionário. Ah, um dia vai. Parei com essas merdas. Parei com essas merdas. Comecei a assumir o seguinte: sou um fudido. Estou na merda. Vou começar a trabalhar. Vou começar a juntar dinheiro. Vamos começar a parar de gastar. Para de gastar com xota. Para de gastar com putaria. Aí é a hora que você para de mentir. Vocês estão entendendo, ouvinte? Vocês estão entendendo? Vou dar mais um exemplo pra vocês, bem interessante. Com a mesma coisa que eu falei pra vocês. O mesmo circo armado da Matrix. E infelizmente vai ter ouvinte que vai ouvir isso aqui. Vai achar que tá preparado e vai tomar no cu. Isso que eu fico com... Por isso que às vezes eu fico receoso de gravar alguns programas aqui. Presta atenção, olha isso aqui. Tem uma teoria que inclusive o próprio Jean Willis aí defende, e muitos, não é só ele não, muitos aí no mundo defendem, que é o seguinte: a criança, ali com seus 8, 7 anos, se a criança se identificar com uma mulher, se a criança achar que é uma mulher, aí ela é uma criança trans. E que se ela quiser, ela pode até mesmo fazer a cirurgia de mudança de sexo. Muitos defendem isso aí. Essa questão da cirurgia, eu não sei se o Jean defende, não. Isso eu não sei. Não posso falar. Até se algum ouvinte souber, pode falar aí. Mas tem muitos que defendem que se a criança quiser, ela já pode mudar de sexo ali na infância. Tá? Vamos falar isso pra você. Se sua criança quiser ser mulher, ela pode operar. Tá bom. Aí você se apega à verdade. Você começa a lembrar da sua infância. Porra, eu quando era criança, eu já quis ser Cavaleiro do Zodíaco, eu já quis ser o Goku, eu já quis ser policial, eu já quis... Logo, você entende que a criança não entende porra nenhuma, que a criança não tem... Como que a criança vai tomar a decisão mais importante da vida dela, cara? Isso não tem cabimento. Só que aí eles vão usar argumentos pra te fazer de trouxa. Ah, Hernani, aí eu sei que vai ter ouvinte agora maldoso, ouvinte maldoso, que vai falar assim, Hernani, mas a criança já sabe o que é pênis, o que é vagina. Ouvinte, uma coisa é eu chegar e mostrar pra criança o que é pênis e vagina. Isso não... Ele não entende... Toda. É, você dá o. Só deu uma coisa. Aquilo vai amadurecer na cabeça. Aquilo requer amadurecimento. É a mesma coisa você falar o seguinte, presta atenção. Uma criança sabe o que, que é um Estado, sabe o que, que é. Ele entende a definição de Estado. Se você perguntar pra uma criança o que, que é um prefeito, ele vai te contar, ué. O que, que é um presidente, ele vai te contar. Ah, então a criança entende o que, que é Estado? Não entende. Lógico que não. Porque pra você entender o Estado, pra você entender as artífices do Estado, pra você entender tudo do Estado, você precisa estudar, você precisa amadurecer, você precisa compreender. Tanto não é mentira, pra provar que eu tô falando a verdade, que na adolescência você faz o quê? Ah, se foda todo o Estado, se foda todo o poder, que era anarquia. Aí, na adolescência você faz isso, loucura, anarcopunk. Não, que tem que anarquizar, tirar esses tudo. Aí vai amadurecendo, aí fala, não, mas peraí, gente, se tirar tudo não dá. Aí vai amadurecendo e começa a pensar, não, tem que ter um pouquinho de Estado. Pelo menos o basicão tem que ter. Aí vai ter um mais estadista, vai ter um menos, aí dá pra discutir. Mas a criança não sabe o que é Estado. E a criança não sabe, ela não tem capacidade de tomar a decisão mais importante da vida dela, tá certo? Não tem como. Aí vão chegar sites mentirosos, mídias mentirosas, vão dizer assim, não, mas... Aí vai chegar lá a Fátima Bernardes, vai botar lá, vai, não, mas essa criança aqui já sabia que queria ser trans com 5 anos de idade. Não, tá bom, isso é moderno, isso é bom, é... Não, é... A nova educação aí tem que ser assim mesmo. E outra coisa, é criança trans, e isso aí é bom. E tem que ter um banheiro também, do banheiro trans. Tem que ter tudo trans. Entendeu? E isso aí é bom demais. Isso aí é bom, isso é moderno. Quem não aceita isso é ignorante. Aí vai chegar um doutor formado lá na Polônia, PhD. Ele vai chegar com dados pra você e falar, não, ó, nós fomos investigar uns macacos e eles reproduzem e o bebê já. O filhote já nasceu trans. Então isso aqui prova. Então você, ouvinte, se o seu filho quisesse, o seu filho com 5 anos de idade quisesse virar trans, você tem que aceitar, porque isso é a verdade e isso é moderno. O que você tem que fazer? Você tem que agarrar na verdade. Agarrar na verdade com as duas mãos e falar não. Como que o meu filho com 10 anos de idade sabe o que vai ser? Meu filho não sabe nada. Aí, agora já saiu uma matéria aí de uma pessoa que fez cirurgia quando era, acho que, adolescente, arrependeu, agora não tem como mais voltar. Tá aí na internet, pode pesquisar. O que você tem que fazer? Agarrar na verdade, com as duas mãos, com as duas pernas. Fala, não, não, não, não, não vou, não, não, não, vai tomar no cu. E aí vai estar o doutor lá falando, não, mas você tem que aceitar, não, mas porque isso é moderno. Aí vai estar a Fátima Bernardes lá gritando, isso é moderno, é modernidade. E aí você tem que, não, não, não. Só assim que você vai enfrentar. Então, gente, você tem que agarrar a verdade. Quem não se agarra à verdade sucumbirá à Matrix. Sempre. E a chave da Matrix está dentro de você. A chave da Matrix não está em outro lugar que não seja dentro de você. Posso eu, Hernani Carreira, chegar como seu amigo, que eu me considero seu amigo? Mas não amigo gay, amigo normal, amigo mesmo. Não amigo de troca-troca. Eu posso chegar em você e falar assim, fulano, vamos enxergar a verdade? E aí eu posso te auxiliar a buscar a sua verdade. Isso tem como. Você tem um mestre, você tem um guia. Às vezes você se espelha num senhor de idade que tem experiência de vida, você olha pra ele, você se espelha. Mas a chave tá dentro de você. Tanto não é mentira o que eu tô falando, preciso falar que eu não tô inventando, que pode chegar o maior mestre aqui, pode chegar o Dalsim, soltando fogo, flutuando, desaparecendo. Se você não quiser enxergar a verdade, você não enxerga. Eu conheço matrixianos que você pode apresentar todos os fatos possíveis, o cara não acredita em você. Por quê? Porque a chave tá dentro dele, mas ele não quer abrir. A chave da prisão, do seu sofrimento, está dentro de você, ouvinte. Basta você abrir. Basta você olhar para fora da caverna e ver que o sol está batendo lá. E sair. Acabou. Acabou o sofrimento. Acabou. A partir do momento que você não se ilude mais, que você vai virar um dono de uma grande empresa multimilionária, e você aceita o fato que você vai trabalhar, e que você vai conquistar a sua vida, e que você vai ter uma vida legal, e só isso. Mas quem, eu torço por você, viu? Eu torço, de verdade, de coração. Eu torço e desejo que você vire milionário, mas a partir do momento que você para de se iludir, aí você sai, você trabalha normal, sem loucura, sem megalomania, sem dizer que você é o bom, que você é o bom da boca, que você tem que ganhar um salário de 40 mil reais por mês. Não! Você sai aqui, trampa, ganha seu um barão, fia no bolso, acabou. Não tem sofrimento. Acabou. A vida é essa. Deixa eu molhar o bico aqui. Acabou o sofrimento. A chave você já abriu. Você já saiu da jaula. Você entendeu, ouvinte? Então essa é uma informação que eu trago com muita humildade pra você. Eu espero que amenize o seu sofrimento, porque eu sofri muito. E essa informação me ajudou. Compreender e aceitar a realidade, aceitar a tristeza. Quantos de nós fugimos da tristeza, gente? Vivemos aquela loucura. Tem que trepar, tem que trepar, tem que trepar, tem que beber, tem que beber, tem que beber. Porque na hora que o cara cai na real, ele vê o que, que é, quem que ele é, aí entra em desespero, aí entra em loucura. Porque não aceita. Mas a verdade esteve dentro de você o tempo todo. Quem se enganou foi você. Ninguém te enganou. Aliás, peço perdão. Pode ter sido enganado. Mas a chave da libertação você tem. Isso você não pode negar. Isso aí é. Quem disser o contrário é vitimista. Repetindo. Você pode ter sido enganado. Como eu fui. Você pode ter sido enganado. Mas a chave você tem. É só você sair. Você sai a hora que você quiser. Só não sei se tem como voltar. Aí eu já não sei. Mas se você sair, você consegue. Basta você aceitar a verdade, que é a arma que todos nós temos contra a Matrix. Tá ok, ouvinte? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a você que me escuta. Um abraço. Gosto de você que me escuta, viu? Mesmo vocês aí que falam que eu sou um filho da puta, que eu não tenho caráter, tá? Mas eu gosto de você. Sem arrogância, de repente eu gosto de você mais do que o cara que você convive. Porque o cara que você convive, ele tem, pode ter, não tô dizendo que tem, mas pode ter interesse. Eu não tenho interesse nenhum. Eu gosto de você de graça. Gosto de você como você é aí. E você me escuta. E durante esse período, a gente consegue filosofar e trocar ideia e ser sincero um com o outro. Fora do mundo das mentiras. Porque o mundo das mentiras é cruel. Ele afaga primeiro. E depois ele te enfia um cabo de vassoura pra dentro do rabo. E ainda, se você reclamar, ele ainda tira, joga uns cacos de vidro e vai de novo. Esse é o mundo das mentiras, tá? Muito obrigado. Siga comigo nessa jornada. Quem me dera um mundo livre de todo mal, sem os preconceitos que só vão punir tudo que ficou e ainda há de vir. Quem me dera que a nossa estrada fosse sempre a mesma estrada livre pra seguir. Quem me dera o sol pudesse nos unir. Queria que você viesse aqui comigo. Você nunca foi feliz. Vem ver as flores do campo. Sinta o cheiro do jasmim, olhe pra mim. Eu te amo. E ele te ama também. Quem me dera só pensar em a vontade. E hoje vive, é verdade que nasceu do imenso mar. Desejo ser meu. Quem me dera encontrar difícil lugar onde todos são iguais. E o arco-íris ao anoitecer revela o porquê do abrir das flores da amizade. Cheiro!